Quando o fogo se vai, só fica o cansaço, só restam as cinzas, só fica o luto. Quando o fogo se vai, há uma confusão na minha adoração e a energia se esvai. Chegada do noivo, eu estou preparada.